Estamos de regresso para a segunda parte deste Conversas, meia hora agora com Luís Rebocho, em representação do PCTP-MRPP. Convém fazer aqui uma ressalva, estamos a falar não com o cabeça de lista e creio que será caso único, pelo menos das entrevistas até ao momento, mas por motivos de força maior, uma viagem ao estrangeiro do cabeça de lista. Luís Rebocho, que é um velho conhecido na política aveirense, que tem tido presença em vários atos eleitorais. Se calhar até começando por aí, para quem tem esta experiência, este é especial, surge num tempo diferente ou é mais um ato eleitoral? É mais um ato eleitoral, mas se calhar de uma grande importância, porque as circunstâncias em que vivemos hoje são-nos impostas externamente, não é uma política da nossa governação que decide as circunstâncias em que estamos a viver, mas é uma política que nos é imposta externa. Eu tento usar sempre assim imagens muito comuns, e é que diz muito respeito aqui até à nossa região. A cota da pesca de sardinhas imposta a Portugal é decidida em Bruxelas, e é decidida em prejuízo dos portugueses. Para pormos isto na devida dimensão... Mas esta foi uma regra do jogo que Portugal aceitou nos anos 80, não é? Não, reparem, essa regra, com a imposição de cotas neste valor, têm sido revistas e vão ser revistas periodicamente. Elas vão diminuindo, portanto, mas para vermos a dimensão disto, a população portuguesa é metade da população de Londres. Porquê impor uma cota tão pequena a um país que no seu todo tem menos que a população de Londres? Portanto, são imposições que põem aos países mais frágeis para benefício de países mais poderosos, neste caso, em benefício da Espanha e em benefício da França. E, portanto, eu quis dar este pequeno exemplo para dizer que a nossa governação tem como pano de fundo a seguinte circunstância, vou ter usar uma linguagem o mais comum possível. Antigamente chamava os financiadores e nós, o partido, começou a dizer os nossos credores. E hoje toda a gente usa a frase os nossos credores. E os nossos credores têm que ter cobradores. Alguém tem que fazer a cobrança dos juros, do dinheiro que financiaram o Estado português. Portanto, o nosso ato de governação é um ato de cobrança. E vêm cá uns contabilistas, chamado memorando de entendimento. O que é um memorando de entendimento? É um ato tão simples. Agarram numa folha de Excel e dizem quanto é que vocês pagam aos funcionários públicos, quanto é que vocês pagam de pensões, quanto é que vocês gastam com saúde, quanto é que vocês gastam com ensino. Portanto, vocês vão deixar de gastar isto e vão cobrar, portanto, onde há receitas. Vão cobrar no IRS, vão cobrar aqui, vão cobrar lá. E estes contabilistas fazem um memorando, se chama memorando de entendimento, mas são a informação onde se vai fazer a cobrança. E a nossa governação é um conjunto de cobradores. E o que se está a discutir hoje é que se vão cobrar à bruta, como têm feito até agora, ou se vão cobrar mais mansamente, como diz o PS. Vamos diminuir aqui uns impostos, vamos aumentar outros acolá, vamos estar. Portanto, é este pano de fundo das cobranças, através dos impostos, para pagamento do juro da dívida, porque a nossa dívida tem aumentado. A nossa dívida aparecerá para os nossos filhos e para os nossos netos. E, portanto, é neste pano de fundo. E o senhor acredita nessa cobrança mais, não lhe chamaria dócil, porque mais faseada ou menos bruta? Não, eu não acredito que devemos deixar a filhos e a netos uma situação que nos foi imposta. Portanto, não é o povo português que contraiu dívidas. O povo português, nem que contraísse uma dívida para comprar uma bicicleta, pediu um dinheiro ao banco, ou paga ou fica sem a bicicleta. Portanto, isto é, o povo nunca pediu dinheiro para uma casa. Ou paga a casa ou fica sem a casa. Portanto, o povo português não deve nada a ninguém. Mas dirão vocês, então e as grandes obras públicas? As grandes obras públicas, para usarmos, e dou também como outro exemplo, para usarmos as autoestradas, pagamos para passar nas autoestradas. E mesmo que aqueles que não passam nas autoestradas, uma exploração, as chamadas PPPs, foram feitas com rendimentos garantidos pelo Estado, agiotas, desculpem lá a palavra, altíssimos, tento fugir a uma linguagem bocada. Portanto, com rendimentos altíssimos, rendimentos até escabrosos, O que sucede é que aqueles que não passam nas autoestradas têm que pagar o déficit entre a receita que cobram na autoestrada e aquilo que o Estado garantiu. Portanto, o povo português, além de espoliado, portanto, tem que pagar tudo. Portanto, a nossa política é que a dívida é impagável, não pode ser paga. Não há maneira de pagar a dívida quando andamos a contrair dívidas para pagar o juro da dívida. Parece assim que estamos num mundo louco. Não estamos, e eu tento pôr também as coisas com mais clareza. Nesse caso, a vossa perspectiva, aliás, isso é referido nos cartazes, a causa do nosso mal é o euro. A causa do nosso mal é a política. Eu vou tentar também sinteticamente explicar o seguinte. Do ponto de vista geoestratégico e geoeconómico, uma Europa forte era uma coisa boa. Portanto, independentemente de nós termos posto logo reservas às condições da nossa adesão à Europa e depois o repúdio pela adesão ao euro, isso é a posição de partido, mas tentando ver friamente e numa posição mundial, face aos grandes blocos económicos, Estados Unidos, o Japão, a Rússia e recentemente a China, num ponto de vista geoestratégico e geoeconómico, uma Europa forte era ótimo para equilíbrio das forças que estão, portanto, a degladiar-se mesmo do ponto de vista económico, portanto. Só que uma Europa solidária, uma Europa em que os países, como sucede nos Estados Unidos, um Estado mais rico subsidia o Estado mais pobre. Há Estados que vão à falência nos Estados Unidos e têm que ser cobertos pelo Governo Federal. Portanto, uma Europa solidária, mesmo com perda de soberania, seria entendível. Por mim não era desejável, que sou um patriota, mas, portanto, seria entendível. Só que nós temos uma Europa usurária, porque hoje é mais fácil emprestar dinheiro aos Estados, que é garantido, portanto, por dívidas à população, do que emprestar dinheiro à indústria, que no momento que aquele produto altera-se, porque há uma inovação, uma transformação, e aquele grande investimento feito na indústria, ou é deslocalizado para outro país que oferece melhores condições fiscais e mão de obra mais barato, portanto, esses empréstimos não são garantidos, correm riscos. O emprestar aos Estados é importante para o mundo financeiro, para o mundo é ótimo. E então esta Europa solidária, o que é que impôs? Quando os Estados estão em déficit, eles não podem socorrer-se ao Banco Europeu. Eles são obrigados, porque foi imposto, e neste caso pela banca alemã, que eles têm que socorrer-se à banca privada. E, portanto, ele emite títulos de dívida e a banca privada cobra esses títulos de dívida com o juro que entende. Portanto, e é nesta situação desta Europa usurária em que nós estamos a viver. Portanto, esta situação não tem a ver com a dignidade dos povos. Porque é óbvio, um país tão pequeno como o nosso, e com tão pouca população, como eu digo, metade da cidade de Londres, portanto, porque é que há de estar em sofrimento? Porquê é que as nossas indústrias estão a acabar? Porquê é que as nossas pescas deram subsídios aos armadores, para liquidação da nossa frota? O que nos está a dizer é que, em vez de haver uma construção europeia assente na coesão social, na integração social, em que os países e as pessoas fossem cada vez mais iguais, estamos numa União Europeia em que o mais forte esmaga o mais pequeno. Mas sinteticamente, isso, é claro, isso, claríssimo. Isso não é um pouco... Isso é um problema apenas da União Europeia? Ou é um sinal dos tempos, nomeadamente olhando para a realidade da China, do qual o PCTP-MRPP, sendo um partido de origem, pelo menos de origem maoísta, verificou-se que a China acabou por se reconverter ao capitalismo. Bem, vamos para já clarificar a questão do maoísmo, mas vamos depois à primeira questão. Eu só quando, e disse muito bem, que não estamos numa Europa que é uniforme, que é solidária, etc., eu pergunto qual é o valor do salário mínimo europeu? Não existe. Qual é o valor da pensão mínima europeia? Não existe. Qual é o fundo europeu para garantir um salário mínimo europeu e uma pensão mínima europeia? Não existe. Portanto, isto é para mostrar que a Europa solidária, em questões tão básicas como estas, as pessoas, é entendível que não há uma Europa solidária. Mas esse discurso aí aponta para o aprofundamento do modelo europeu, não, mas se calhar não é do seu agrado, não é? Não é questão não ser agrado, é que a política europeia, vamos lá ver, os países não são homogéneos, têm classes, têm donos de empresas, têm donos da banca, têm grandes conglomerados financeiros. E são esses grandes que nos seus países já exploram, mas nos países mais frágeis exploram mais, onde seja mais fácil obter rendimento, aí que eles vão buscar. Como lhe digo, deixou-se de arriscar na indústria, deixou-se de arriscar nisto, porque agora é preferível arriscar nas dívidas de países. E, portanto, eles fazem o papel deles, tentar obter o maior rendimento do capital que aplicam. Agora, perguntar-se a mim, que está aí uma confusão. A China, e foi por nós denunciado, é um país com social-fascista, e vou-te dizer esta frase, que é uma frase sintética do meu partido, diz assim, socialismo para o, fascismo para o povo e social para o capital. Portanto, isto é, através do modelo... Que não se revê na atual China. Nem na primeira, porque o modelo chinês, repare, foi uma revolução camponesa, a revolução na China. Foi uma revolução contra o exército de ocupação, portanto, do Japão. Portanto, o modelo chinês teve as suas particularidades. O que conseguiu que os órgãos de vontade popular, os comitês populares e a população representada pelos seus órgãos dominassem o aparelho de Estado e fizessem reerguer do nada da China morresse à fome. Vocês, não sei se leram Perlbeck, chegava-se a comer os cadáveres dos filhos, porque eles tinham tanta fome que se algum morria por fome, por miséria, a fome era tanto que fazia o grande sucesso de Mao Tse-Tung, quando deu uma farda, que era um casaco e umas calças, umas sandálias e um boné, para vestir a população, foi um grande sucesso, porque ele conseguiu vestir a população, que até aí andava com um trapo à volta das partes viris, não é? E um chapéu de bico a puxar um rickshaw. Portanto, esse modelo nós temos, portanto, temos que dizer, é possível um povo emancipar-se, libertar-se e ganhar e criar seu órgão. Quando abandonam a via socialista, e bem a célebre frase, duas Chinas, a mesma China, dois sistemas, um único país, dois sistemas, capitalismo e socialismo. E então o que é que sucede? O sistema do partido único privilegia e dá um capitalismo feroz sustentado pelo Estado e perante a passividade do povo que domina. E quando alguns intelectuais se revoltam sobre isso, a Praça de Tiananmen, são esmagados debaixo dos tanques que mandaram vir do norte da Tiananmen. Portanto, e o partido condenou veementemente isso, demarcou-se completamente, reafirma, e é um partido marxista-leninista, portanto, Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses, e o seu anseio é que os trabalhadores deste país e outras classes intelectuais e outros democratas e tal, um dia tomem o poder para edificarmos o socialismo. Isto, portanto, para ver a posição política. A justificação das autoridades chinesas é de que é preferível haver alguma desigualdade na sociedade chinesa, mas que o país seja mais forte, e o país sendo mais forte relativamente aos outros, na questão que falou há pouco, na questão estratégica, uma Europa forte era importante. E, nesse aspecto, a China hoje é a segunda potência mundial, comparativamente à realidade anterior, que era uma economia significante. Mas mais do que isso, eu queria pôr a seguinte questão. Não acha que o crescimento de uns é feito à custa de outros? E na política isso também acontece? Ou seja, o fortalecimento das causas do conservadorismo, do liberalismo económico, é feito à custa da fraqueza das posições sociais da esquerda, das causas da esquerda, exatamente porque beneficia dessa proliferação, dessa divisão da esquerda. Hoje, por exemplo, fala-se que em Portugal, que se a esquerda fosse unida, em Portugal ela ganhava as eleições. No entanto, a direita é mais pragmática, sabe-se unir e daí tira benefícios. Em Portugal, a esquerda portuguesa, cada um tem a sua capelinha e, por isso, não obtém resultados. Vamos tentar, porque isto misturou aí desenvolvimento económico, como dizer, fracionamento político, vamos tentar aclarar, portanto, a situação. E vamos ao aclaramento político. O PCTP, MRPP, é o segundo partido mais antigo em Portugal. Primeiro é o PCP, depois o PCTP, MRPP, todos os outros se formaram depois de 25 de Abril. O que sucede é o aparecimento do MRPP, na altura Movimento Reorganizativo do Partido Proletariado, difere-se porque se apercebeu que o Partido Comunista na União Soviética passou a ser um partido de domínio e não de libertação do povo. Passou a partir quando qualquer poder político que assenta numa polícia política não está ao serviço do povo. Quando o povo não tem liberdade de se organizar e criar os seus órgãos de vontade, é dominado por uma polícia política, aquilo tem que cair, nem que seja de podre. Ou cai para a revolução porque o povo os depõe, ou acaba por cair de podre, como sucedeu na União. Portanto, mas antes de cair de podre, portanto, alguém aclarou, e neste caso foi o MRPP, que era necessário surgir uma nova esquerda. Surgir uma nova esquerda que, portanto, conseguisse libertar o povo para a sua capacidade produtiva, para a sua capacidade de produção. Vamos ver se eu até vou invocar o Agostinho da Silva. O Agostinho da Silva diz: o homem não nasceu para trabalhar, o trabalho é uma necessidade. Nós nascemos para contar as estrelas, para fazer filosofia, para nos divertirmos, para nos recriarmos. Portanto, o trabalho é a necessidade para nós obtermos isso. Portanto, e tentam-nos convencer que nós devemos dormir, descansar e comer para o outro dia trabalhar, e depois comer, dormir e para o outro dia trabalhar. Não. Os meios de produção hoje poderiam dar à humanidade, o conhecimento da humanidade e a capacidade hoje de produzir, e os meios são tão grandes que nós, se toda a gente tivesse ligado aos meios de produção, não houvesse excluídos da produção, estavam 3 horas por dia para garantir toda a produção que hoje temos. Mas façamos o seguinte: bastavam hoje a redução do horário de trabalho para 6 horas para eliminar a crise de desemprego. E, portanto, o turno 24 horas a dividir por 6 dá turnos de 4. Hoje estamos com turnos de 8. 3 vezes 8, 24. Portanto, bastava a diminuição da jornada de trabalho para eliminar o desemprego. Está claro que isto, os países que adotassem as 6 e os outros continuassem com as 8, como tinham custos de produção mais graves que os outros, quando tentassem colocar o seu produto no mercado, sofreriam a consequência dos que têm a produção em 8. Não pode ser um país hoje, devido à globalização económica e à circulação de mercadorias, a adotar esta medida. Mas esta medida poderia ser adotada pelos países mais industrializados. A semana das 40 horas demorou a ser adotada, começou porque a semana inglesa, depois a semana das 40 horas, demorou a ser adotada na Europa, mas acabou por ser adotada. O que eu vejo é que tanto o movimento trabalhista internacional como a economia internacional, não sei, quem é o consumidor? Mas o que eu queria referir, e usando uma linguagem que é carinhosa para a esquerda, a luta das classes oprimidas tem perdido relativamente ao interesse económico. E a minha pergunta é exatamente essa: qual a causa disso acontecer? Porquê é que a força dos trabalhadores já não é o que era antes? Porquê é que os trabalhadores são conformados e aceitam que viveram acima das possibilidades? Qual a causa para vivermos a situação que vivemos hoje? Porque todos os dias lhes fazem a cabeça, quando o já há mais de 4 anos, não é nestas eleições, já nas anteriores, o partido diz: não pagamos. Grandes cartazes. No dia a seguir estava toda a comunicação social a dizer: o povo português honra as suas dívidas. Mas o povo fez alguma dívida? Segundo, eu vivia acima das minhas possibilidades. Porquê? Até o meu saláriozinho é contado até ao fim do mês. Aquilo tem que estar certinho para saber se eu tenho as contas da água e da luz certas, se consigo aguentar. Então ainda dizem que está a viver acima das suas possibilidades. Mas quem estabelece o que são as possibilidades? É o valor do salário? Então, mas esses eles respeitam. Portanto, eles não se andam a endividar. E quando se endividam, porque têm que... não podem viver ao relento, têm que comprar casa. Ou têm que comprar o carro para se deslocarem, para ir ao mercado, para ir buscar os filhos à escola, etc. Eles é com língua, com os tostõezinhos contados, porque eles sabem que aquela prestação tem que ser paga. Privam-se disto, privam-se das férias, privam-se de ter o que gostam. Muitas vezes têm a casa, coitados, com meia dúzia de móveis porque não podem ter as cortinas que querem, porque não podem ter aquele aparelho que gostavam, etc. Porque têm aquelas prestações e depois ainda lhe vêm a dizer que está a viver acima das suas possibilidades, com as prestaçõezinhas ali todas pagas. E se não as pagar, fica sem esses bens. Portanto, o que têm é feito querer a toda a gente que a dívida feita pela governação e a dívida privada, que é muito superior, e a dívida privada que está a ser e foi transferida para o povo português, a banca, a dívida que a banca contraiu, está a ser transferida como dívida para o povo português, como dívida de Estado. Isto também é o cenário de fundo que está a acontecer hoje. Portanto, a falência da banca, ela tem credores, essa banca. E, portanto, quem é que vai pagar quem financiou a banca? Enquanto se ia buscar juro a 1,5% e até a 0,5% ao Banco Europeu e a outros bancos internacionais, pois emprestavam-se a juro a ganhar 4, 5, 6, 7%. Eram os maiores gestores, toda a comunicação social, o melhor gestor do ano, o senhor fulano, não digo nomes, mais outro, fotografias de grandes eventos, todo não sei o que mais, eram os maiores cá da terra. O que é que sucede? Quando ganharam muito dinheiro, desapareceu. Agora que têm que pagar a dívida, não têm dinheiro. Quem é que a vai pagar? Mas, somos nós. Então, digamos que o cenário que nos está a dizer é que é a força da luta dos trabalhadores tem diminuído devido à desinformação não que é praticada. Não é desinformação, que eu também dou. Na comunicação social. Eu dou-lhe de coisa. É ideias que são aliciantes, que todos os dias lhe põem na cabeça. Deixa-te estar quietinho, deixa-te estar sossegadinho, vai ver isto, pai, não sei o que mais, que nós tratamos de ti. E aliciam as pessoas, dizer, é pá, estão lá umas cabeças que sabem o que fazem. Tu escusas-te de preocupar que está alguém que há de pensar por ti, que alguém não sei o que mais. E, portanto, eles aliciam-se com essa posição comodista. Eu não estou a dizer que lhe doutrinam a cabeça, que as pessoas que consideram, são tão inteligentes como eu, têm os mesmos neurónios, a mesma capacidade cerebral do que eu. Portanto, seria um atestado de estupidez dizer que as pessoas não sabem, que o povo não sabe, não sei o que mais. Mas, Luís, a Grécia utilizou uma outra linha de pensamento e seguiu uma outra linha de pensamento, que acabou esmagada também. Vamos ver que nós, outra linha de pensamento, e não sei o que mais, nós temos um programa político definido, que é a saída do euro e, portanto, a restauração do escudo, com paridade ao euro, para termos autonomia e capacidade. E, portanto, suspender o pagamento da dívida logo de imediato. Suspender o pagamento do juro da dívida, que a dívida tem estado a aumentar. Portanto, a suspensão permite o país ter recursos para relançar a sua economia, a sua agricultura, as suas pescas, porque, infelizmente, nós nem autonomia alimentar temos. Mas por aquilo que se viu, não é do dia para a noite, não é? E não, portanto, nem os países sabiam como fazer. Nós sabem, está mais que estudado. Portanto, mas a Grécia fugiu dessa solução, não é? Evitou. Não. O que é que sucede à Grécia? Não evitou. Não teve uma posição da saída do euro. A posição dele foi, ganharam isso, uma moratória. Ganhar uma moratória para que a dívida se fosse distanciada no tempo, porque não tinham sequer capacidade de pagar o juro da dívida. E para pagar o juro de dívida aos credores, eles precisavam que lhes dessem dinheiro para pagar o juro da dívida. Portanto, eles não tiveram a posição política, isto é uma questão política, uma posição de política, dizer assim, meus senhores, a partir de tal suspensão de pagamento da dívida, nacionalização da banca. Eu falo na nacionalização da banca porque a banca está falida. Portanto, a banca falida não há pagamento sequer de indemnizações. Nacionalização da vida da banca, a adoção do novo escudo, que nos permite, portanto, para já, na primeira frase, uma paridade ao euro e relançar toda a nossa economia. Porque o que sucede é que nós vamos pagar a dívida com quê se nós, as nossas fábricas faliram, as nossas pescas diminuíram, a nossa agricultura não tem capacidade de desenvolvimento. Não sei como é que vamos pagar a dívida. A dívida que está a transmitir, que eu estou a transmitir eu, aos meus filhos e aos meus netos, como é que eles a vão pagar se um país não se relançar economicamente? E não se relança economicamente, porque as grandes potências, quer económicas, quer industriais, etc., não estão interessados que haja concorrência. Mas têm-nos dito que o país está a crescer, que tem mais exportações, que tem maiores índices de confiança, menores dados sobre o desemprego. Repara, tem diminuído alguma coisa a nossa dívida externa que se estava a agravar. Mas tem a nossa dívida externa tem-se diminuído à custa dos salários baixos em Portugal. Portanto, quando os salários acompanharem o desenvolvimento, não, as nossas exportações também ficam logo em causa. Então o país não está melhor, como se diz? Não, não está melhor. O país está. Se está melhor, porque é que andamos a vender à pressa as energias, a eletricidade, as águas, os seguros, porque é que andamos a vender? Então diga-me a justificação, se o país está melhor, qual é a necessidade de vender setores estratégicos em Portugal? Pegando na sua expressão inicial, tem algum cobrador preferido? Nenhum. Portanto, para mim, os cobradores todos, possam juntar todos, irem para casa, descansados, não sei o que mais. A nossa posição política é a saída do euro, e não é o partido estar no poder. Nós propomos a uma frente patriótica, uma frente democrática, em que a garantia da liberdade, da associação, da expressão, do direito das pessoas se manifestarem, etc. Portanto, são esses valores essenciais, está na Carta dos Direitos, são direitos até constitucionais. Mas uma frente patriótica em que una, portanto, associações, coletividades, grupos, coisas assim, género, principalmente industriais, comerciantes, uma frente democrática, qual precisamos de frente, que saia para nós recuperarmos a nossa capacidade produtiva, a nossa capacidade industrial, a nossa capacidade de autossustentação, portanto, para sermos um país de progresso e de bem-estar. Isto não é porque me apeteça, isto vamos fazer agora um clube contra os pequenitos da terceira divisão contra o primeiro classificado da primeira. Não é uma questão de futebol, não é uma questão de demonstrar quem ganha. Nós propomos um grande alargamento a todas as forças políticas, a todas as associações, à indústria, ao comércio, etc., que se una numa frente democrática e patriótica para relançar o nosso país. Mas o argumento que é utilizado pela generalidade dos analistas, digamos assim, é este. Uma coisa é nós querermos que a quem devemos que sejam tolerantes para com a nossa dívida, temos que o estimar para que eles sejam tolerantes para com a nossa dívida. Se os quisermos afrontar, obviamente que iremos sofrer as consequências desse afrontamento. Ou seja, no fundo quer-se dizer que, sendo a dívida elevada, tendo juros elevados, o nosso comportamento é que irá fazer com que haja maior ou menor tolerância relativamente ao pagamento da dívida. Nomeadamente, a questão do euro, também dizem que é verdade que o euro possa ser desajustado para a nossa realidade económica, mas as consequências da saída do euro são muito mais graves do que permanecermos no euro, porque iria gerar desinflação, iria gerar pobreza, etc., etc. Ou seja, no fundo é isto. Para o povo português, o que é o menor dos males é, de facto, afrontar o poder económico, digamos assim, que, os tais agiotas, e com isso sofrer as consequências de uma luta desgastante e que irá tirar consequências, nomeadamente para as gerações futuras, ou acreditar que, sendo bem comportados, a coisa irá se corrigir. Eu vou-lhe dar uma imagem muito simples, uma imagem muito simples de uma família. Tinha o chefe de família que endividava a família, comprava a crédito, ia para o livro. Vocês conhecem, todos nós vivemos esses tempos. E o indivíduo que apontava no livro, como era a crédito, fazia preço, além de roubar na pesagem, roubava no preço. E, portanto, e aquilo foi-se agravando a dívida. Portanto, e a família cada vez mais endividada, já não tinha soluções, já estava penhorado o ordenado filho mais velho, etc. E o chefe de família morreu. A viúva e os filhos reuniram, como é que nós temos esta dívida às costas, como é que vamos pagar? Diz assim, de hoje em diante só gastamos aquilo que produzimos, não há cá crédito, não há cá. E vamos ver como é que essas contas foram feitas e vamos pôr a vida em ordem. E portanto, a viúva e os filhos tiveram que tomar conta de gastar aquilo que produziam e portanto começaram a reativar os campos, começaram a fazer, arranjaram um emprego, arranjou para o comércio, etc. E libertou-se disso. Este exemplo, talvez mesquinho, pequenino, talvez seja adaptado à realidade nacional. A Revolução de 1640, estávamos debaixo do domínio espanhol, e por direito de sucessão de coroa, com a Igreja toda a garantir e a fazer cabeça às pessoas que Portugal era Espanha e, portanto, por direito de sucessão, tinha o direito de domínio de explorar Portugal e as suas glórias. E, no entanto, o povo português ergueu-se em armas. E estivemos 20 anos em guerra contra Castela para garantir a nossa independência. Luís, pegando na sua história, deixe-me só, porque fiquei curioso, nesse modelo, e esta curiosidade aguçada eu creio que pode ser interessante. Se a senhora não tem dinheiro, a viúva, onde é que ela vai arranjar dinheiro para a enxada, para a semente de batata, para o adubo e para eles todos tinham, os bens. Eles tinham, a família não tinha, já tinha empregos, etc., por isso aí tinha bens, porque senão não vivia a crédito. Só quem lhe dava o crédito a explorava cada vez mais. Portanto, eles tomaram a posição, vamos viver com os nossos rendimentos. E vamos nos relançar e vamos ser com mais com rendimentos. Isto de viver a pensar por conta da dívida e fazer grandes obras por conta da dívida. Alguém há de pagar. Alguém há de vir pagar isto. E agora estamos a nós a pagar e já vai os meus filhos e os meus netos. Depois de tantas campanhas, esta é uma de círculo eleitoral distrital. Há também aqui alguma referência em particular ao distrito ou a mensagem vai ser toda ela nacional? A mensagem nacional, com a particularidade que o distrito de Aveiro tem recursos hídricos, recursos de solos, recursos marítimos, recursos de um delta, que são inexplorados. Portanto, numa política, podemos dizer, isolacionista, porque se nós saímos do euro, vai-vos dizer assim, está claro, não nos isolamos do mundo, que o mundo é muito mais que a Europa. E os que querem transacionar comercialmente estão-se pouco preocupados, se a moeda se chama A, B ou C, converte-se em dólares e faz-se a transação. Portanto, e não é que assim. O distrito de Aveiro, devido aos seus recursos solos, aos seus recursos hídricos, aos seus recursos de mar, aqui esta ria, temos condições excepcionais para a piscicultura. Porque é óbvio que a captura de peixe no mar vai ser acabada, não é só porque não impõem cotas neste momento, porque temos que garantir a fauna piscícola. E nessa altura há que relançar. Isto é histórico também. Hoje o gado é produzido em cativeiro. Mas a humanidade vivia da caça. Portanto, quando a caça diminuiu, a humanidade descobriu que tinha que o criar, fazê-lo reproduzir em cativeiro. E nós temos a mesma coisa que fazer às espécies piscícolas e às espécies, aos bivalves, etc. E temos aqui condições ideais, e por quando fala dizer no nosso distrito, temos condições ideais, quer para a produção agrícola, quer para a produção marítima. Luís Rebocho, a PCTP MRPP, obrigado por ter vindo a este programa que volta amanhã com novos convidados.